Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estou aqui para mais um episódio de Mito. Estou aqui com ele, Giovanni. Olá, olá. E estou aqui com meu querido estagiário. Boas noites. Bom, pessoal, hoje estamos recebendo um cara incrível, um músico incrível. Estamos recebendo o Gabriel Cadenas. Opa, fala, pessoal. Como vai? Beleza? Bom, vou começar o nosso bate-papo aqui hoje perguntando como é que começou a sua paixão por música. Bom, então, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Muito legal estar aqui, primeiro podcast. Nunca tinha essa sensação, né? Parece ser bem interessante. E, cara, essa pergunta é interessante, que recentemente, até naquele vídeo que você comentou lá, naquele processo todo, me fizeram essa pergunta também, teve uma entrevista, né, etc. E minha paixão por música, é isso, né? Isto. Lá atrás, assim, eu era muito ligado à questão de jogos, assim, uma coisa totalmente aleatória com relação à música, né? Muito mais do que eu sou hoje, eu ainda tenho um pouco, né, desse gosto, né, obviamente, por alguns jogos, etc., mas não tanto, até porque minha paixão maior agora se tornou a música, mas eu era muito, assim, era viciadaço, assim. E um deles, que acho que meu primo do Rio apresentou, né, Márcio Sigan, ele era o Guitar Hero, e naqueles tempos bem antigos que era o Guitar Hero 2, Guitar Hero 2, e daí eu comecei a tocar algumas musiquinhas, né, e ali foi, tipo, o começo de onde eu comecei, porque eu fui um cara muito do rock, né, quando eu era pequeno, assim, realmente, assim, tipo, rejeitava outros estilos, assim, sabe, tipo, só que era um rock meio doentio, assim, uma parada meio errada, mas foi assim, e aí, depois eu fui conhecendo essas bandas no Guitar Hero, ia lá no YouTube escutava, né? Não tinha essa questão de Spotify, daí eu escutava lá no YouTube, pegava e ia conhecendo cada vez mais, e falei, cara, que mundo é esse? Tipo, o mundo do rock é uma coisa muito performática, né? Você via, às vezes, também, aqueles vídeos gravados de outros rockstars, assim, fazendo todas aquelas, quebrando guitarra, tacando fogo, então mil coisas, e eu ficava, nossa, que coisa diferente, né? E uma das vertentes da minha paixão foi essa. A outra foi a questão de tocar mesmo, né? Essa paixão que eu digo do Guitar Hero foi mais questão de ouvir música, assim, do meu estilo, da minha base, né? Estilística, estética, foi o rock. Mas, assim, de tocar foi na questão de que eu tava lá em Florianópolis, na casa do meu tio, e ele tinha um mini tecladinho, assim, de brinquedo, assim, mas que saía um sonzinho legal conforme as teclas tinha notinha e tudo. Daí eu comecei a tocar, assim, tinha vários timbres, né, vários sons, assim, nele. Daí eu falei, cara, que legal isso aqui, tipo, são muitas possibilidades, assim, sabe? Daí eu comecei a tocar e daí voltei pra Curitiba e falei, quero fazer aula, não sei o que. Ela ofereceu pra mim, comecei a fazer. Aí depois de teclado fui pra violão e assim foi indo, sabe? Foi indo por vários instrumentos e vários estilos. Até chegar ao meu estágio atual, assim, foi mais ou menos por onde eu comecei, assim, sabe? E quantos instrumentos você toca hoje em dia? Você sabe, mais ou menos, assim, estimativa? Sim. Eu toco números, deixa eu ver aqui. Cara, eu vou chutar talvez uns 6, assim, pra não ficar contando, assim, lentamente, 6, 7, assim, sabe? Cara, eu tô tentando aprender bateria, mas eu confesso que não sou muito bom, sabe? Desculpa, o que você falou? Não, pô, bastante coisa, cara. Tô 6, 7 instrumentos. Cara, eu não consegui aprender um de guitarra, que ali talvez poderia ser um dos mais ali, digamos, o pessoal comenta, que é um dos mais comuns dessas pessoas aprenderem. Eu me bati bastante, cara. Não, mas é difícil, meu. Nossa, cara, é uma coisa assim que, putz, se quebra muito, assim, tem até fase, assim, que eu chamo, tem a fase da a barreira, assim, que parece que não vai, mas depois você passa aí, você só a ladeira acima, velho. Mas é bem massa. Sim, sim. Gabriel, o Leal, né? O nosso querido estagiário. Jogava Guitar Hero quando era mais novo? O 3, Legends of Rock. Jogava pra caralho. Esse é muito massa também, cara. Esse era aquele que tinha aquela introduçãozinha de desenho, eu acho, né, que era... É, tinha os cortezinhos em desenho, daí no final você lutava contra o Capeta. Antes de entrar o jogo tinha aquele desenho dele subindo um monte, e daí depois no decorrer do jogo tinha essa parada. Acho que o do Guitar Hero 3 era a última música, era um metalzão, não era uma parada assim? Era um metalzão, era mais puxado pro Black Sabbath o finalzinho. Eu lembro, cara. Tinha muita música boa. Muita música boa. Nossa, tinha as baladinhas, mas aí tinha as porradas, era legal. É, não, e o 2, aquele. Não sei se vocês jogaram o 2, mas tem aquela. Sabe aquela música Free Bird? Era a última música do 2. Exatamente. Cara, é um dos solos mais fodas assim, que eu já escutei, assim do Free Bird, assim, ó. Eu gosto bastante. E era massa, viu? A última música acho que mandaram bem nessa. Sendo das últimas, assim. Diga. Opa, eu ia perguntar aí, o Giovanni também já jogou Guitar Hero muito, Giovanni? Tinha guitarrinha lá? Cara, vou te falar uma coisa. Eu pra dizer que nunca joguei, eu devo ter jogado tipo umas duas vezes, sabe? Um negócio assim... Porque a época que eu tive contato com o Guitar Hero era uma época que eu não escutava música. Né? Daí eu olhei, assim, tipo, eu lembro até hoje da cena, assim, eu cheguei, assim, era na casa do meu primo, né? Era ele que tinha o PlayStation 2. E aí ele tava jogando, assim, né? Eu olhei, assim, tipo, ele apertando os botões, assim, na minha cabeça de criança, né? Os botões aleatórios. Aí eu olhei pra aquele negócio e falei, que negócio nada a ver, pô, bota um GTA aí, alguma coisa assim. E aí acabei não tendo essa inserção no Guitar Hero. Mas até, como eu até ia comentar, que foi uma coisa parecida, que assim, realmente, quando eu comecei a ouvir música, por mim mesmo, assim, digamos, eu só ouvia rock também. É engraçado, né, porque parece que é um negócio que... Hoje em dia não é que eu não escuto mais rock, eu escuto sim, mas é tipo, a proporção diminuiu assim, escandalosamente. E na época pra mim só tinha isso, eu não, nem cogitava ouvir outro gênero. É bem isso, cara, é bem isso. Não, é engraçado porque acho que todo mundo já teve assim, sua fase meio que roqueira, assim, né, tipo, se você for ver assim. E até, se for pegar, por exemplo, negócio de... De que ano que é cada um aqui? 98. Todo mundo aqui 98? 2000. Ah, 2000, tá. Eu sou 99. Então, acho que tá todo mundo no... Porque, assim, tem aquela época de música que eu sei... Na minha cabeça, tá classificado como música dos anos 2000, assim, que é tipo... aquele James Blunt, Avril Lavigne, aquele Simple Plan, todas essas músicas. Então, tipo, você vê que são, tipo, esse Simple Plan e Avril Lavigne, tipo, é muito rockzão, assim, da galera dos anos 2000. Então, acho que todo mundo meio que passou, assim, a adolescência pra esse... período aí, né, ou infância, enfim, que seja. Legal que você falou Avril Lavigne, eu gosto bastante ainda da Avril Lavigne. Falou Avril Lavigne. A gente fez uma festa de aniversário, acho que ainda não conheci o Leal, né? Uh-huh. E aí eu coloquei música, acho que foi na época da escola, né, cara, né, Giovanni, acho que foi a primeira que eu fiz, alguma coisa assim, eu coloquei música da Avril Lavigne e todo mundo, pô, assim, cara, eu gosto, cara. Eu gosto, Complicated lá, eu... Pô, muito bom. Cara, eu adoro a Avril Lavigne, assim, uma das cantoras, principalmente porque eu tenho uma afinidade muito grande, eu gosto do Canadá. Mas você falou do Guitar Hero, eu tenho a guitarra do Guitar Hero pro Play 2 ainda, tá guardadinha minha. Certo. Eu joguei o 2, joguei o 3. O 2, realmente, as músicas lá eram melhores. Tinha, quando você tinha aquele bar que você tocava, que tinha um rato em cima. É verdade, Cara, o 2 me marcou mais que o 3. Porque o 3, eu lembro que, na época, você comprava jogo na banquinha, né? Sei lá, 3x10. Certo. Aí, tipo, acho que era aquela parte da prisão lá que você ia fazer o show. Tinha, acho que, a Rock Rock Hurricane do Scorpion. Sempre que eu passava naquela fase, o jogo não parava. O CD tava zoado, né? Aí eu não consegui prosseguir pra frente do Guitar Hero 3, mas o 2 eu consegui jogar, eu consegui fechar ele no hard com a guitarra, na época. Foi difícil. Mas a Free Bird é difícil demais, cara. Nossa, Free Bird era muito difícil tocar na guitarra. Nossa, eu me lascava um monte. Uma hora eu consegui, falei, cara, é a primeira e última que eu vou conseguir passar essa música. Se conseguir as 5 estrelas lá, né, foda. Nossa, cara, era muito difícil. Então, assim, Acho que eu não sei se é porque eu não sei se eu nunca é porque apesar de eu gostar de jogo, acho que eu nunca fui muito bom. Eu gostava muito, mas eu nunca fui bom na maioria deles, assim, tanto que acho que a maioria aqui, não sei, que jogou de vocês três deve ter conseguido no é igual o Henrique falou ali, ah, no hard, assim, no na guitarra lá, beleza, ou enfim, no expert que seja. Cara, eu só no máximo, eu vou te dizer sinceramente, o máximo que eu consegui era no médium, na guitarrinha e no controle. Eu nunca consegui passar até hoje. Se eu for tentar, eu não consigo hard, nem o cara, aquele laranja me ferra no nível, uma proporção assim gigante, sabe? Eu não consigo realmente. É uma coisa bizarra, assim. É, a guitarra você tem que ter, é que nem eu falei, pra quem é música é diferente, porque o jogo em si, se você pensa, você que estuda música, talvez pra você não vai fazer muito sentido ali, né? Exatamente. Pô, é. Faz, mas o jogo ele te faz realmente, tem que praticar, né? Mas assim, sim. O que é do Guitar Hero ali é persistência, e uma hora você consegue, uma hora tua cabeça assimila ali as cores, e aí você, pá, você consegue passar as fases, né? Certo, é verdade. Você comentou sobre as músicas, né, que você gosta de, que você comentou que te fez aí começar, mas hoje, o que você tá mais escutando aí? Cara, eu tô indo muito mais pra um lance, assim, algumas Rhythm Blues, né, que R&B, isso. Às vezes me bate uma nostalgia, como te falei, dos anos 2000, uns pop dos anos 2000, assim, sabe? Tipo Akon, o próprio, como eu falei, James Blunt. Deixa eu ver quem mais. Akon, James Blunt. Caraca, tinha o Neil também. Então, todo esse pessoal. Mas, assim... Com a entrada no meu curso de produção musical, eu tentei, eu acho que eu comecei a me obrigar meio que a me expandir a minha bagagem, assim, sabe, de estilo, até por conta do trabalho. Mas eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, porque se fosse pra ver hoje, eu acho que eu tô escutando muito mais pop, até que é uma coisa que, pô, eu vi que é muito legal também. Deixa eu ver, pop, R&B e... eu tô gostando bastante de escutar alguns raps, né, mas tô começando muito, assim, de leve, né, porque eu sou bem seletivo pra alguns raps, mas a princípio é esse, assim, que eu tô escutando mais, assim, sabe, talvez um pouquinho de sertanejo, meu eu do passado ia me matar se eu falasse isso, mas hoje eu falo bem de boa. Mas são esses estilos. Esse cara, todo mundo tem o eu do passado, que eu mataria o atual. Mas é justo. Porque se a gente... Aquele eu do passado, seu poser. É, exatamente. É isso, cara, aí mesmo. Cuspi na minha cara, cara. Cara, eu tenho uma teoria, assim, em 10 anos, você não olhar pra trás e falar eu era um idiota, você não mudou, cara. Mas faz parte, né? Faz parte, cara. Todo mundo já foi idiota. E você tem que melhorar. Exatamente. Daqui a 10 anos você vai olhar e falar, porra, eu não ouvia tal música, eu não fazia tal coisa. Pô, como eu era burro. Aí, ó, você melhorou, porra. Exato. É bem isso que você falou, você fica estagnado, tipo, não é um dos, acho que, pra mim, um dos meus propósitos da minha vida, assim, evoluir, né? Então, é bem exatamente isso que você falou. Mas, assim, eu tinha muito a questão de, cara, só pra falar, comentar essa parte, eu botava, tipo, tinha umas... cheguei a fazer a oração do rock... Juramento do rock, cara, eu era muito doido. Caralho. É uma coisa assim absurda. Caralho. O roqueirinho negro das trevas. É aquele meme da morte, assim, sou roqueiro, assim, sabe? Caralho. Eu tenho uma dúvida. Você falou que ouve bastante rhythm and blues. Quem você ouve nesse estilo? Cara, tem uma cantora atual que tem um produtor bem famoso que esqueci o nome dele agora, que era de um programa que chamava Into the Mix. Não vou lembrar. Mas, enfim, o nome dela é... que era? Look, nome. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aquela aqui na minha playlist de produção. Produção. Scott Brill. Não, Bryce Drew. Se quiser, depois eu escrevo no chat. Cara, essa é sensacional. Você tem um... É tipo, ela é meio desconhecida, assim, né? Mas é uma artista bem, bem interessante, assim, de estética, até pelo produtor, assim, a qualidade das músicas, assim, sabe? Então, apesar de não ser conhecida, assim, é uma música que eu tô escutando bastante, assim, ó. é um estilo interessante. Perguntei porque, perguntei porque é meu estilo favorito, então. Daí é o. Opa! É. Sempre bom conhecer. Tem que... Sim, não, eu vou mandar aqui, vou deixar até já digitado aqui. É, você tem que me também recomendar umas depois, porque é esses três estilos que eu falei são os estilos que eu tô. Tirando pop, né? Mas eu tô iniciando, assim. Cara, é que o blues, pra mim, eu sempre comecei o blues com a dos guitarristas, né? Sim, certo. Sempre focado no tipo Albert King, Freddie King e B.B. King. Peguei os três reis primeiro pra ouvir. Depois eu comecei a ouvir Little Walter por causa da guitarra. Da guitarra não, da gaita. Eu sempre tocava bastante gaita. Depois eu fui nos clássicos, Muddy Waters. Também o Robert Johnson. Também comecei a ouvir lá o começo. Certo. Sister Rosetta também, que ela tinha o blues, mas ela tinha um toque de rock and roll, por isso que eu gosto de ouvir também bastante dela. Ela foi uma influência pro Elvis, tudo, por isso que eu sempre gosto de ouvir. Ah, sim, não, com certeza. Não, e se você for ver, isso que é interessante de cada estilo, assim, por exemplo, tem o rhythm and blues antigo, né, que nem você falou, né, que realmente tem essa pegada, às vezes até mais puxado pro blues, e tem o rhythm blues, talvez até mais atual, assim, que volta ali pra um folk, até Jack Johnson, igual você falou. É que tem o blues, que é considerado, né, que é o rhythm blues o antigo, só que daí quando teve a eletrificação era o electric blues, que daí já veio com o Muddy Waters já. Que antes você tinha o Robert Johnson com o violão, só que daí eles eletrificaram e deram a guitarra, que daí você podia fazer distorção, tudo, muito foda. Ele deu pra mim, graças a Deus, tem uma palhetinha que ele pegou do show lá do Muddy Waters lá, que o Muddy Waters jogou. Uhum. Ah, não, é que tem o você falou do Muddy Waters, que ele, meu pai, ele me deu recentemente não, faz um tempinho, na verdade, a palheta do, que ele foi no show que o Muddy Waters jogou pra ele e ele conseguiu pegar, então, tipo... Caralho. Eu tô guardando essa palheta, assim. Puta, daí foi que também, pariu. Mano. Meu irmão. Não. Nossa senhora. Eu pagar uma grana pra uma porra dessa. Tá que pariu, cara. Puta pois que pariu. Eu fico que não foda. Abro mão dessa palheta. Não, essa aí não tá. Essa aí vai junto. Isso aí é. O caixão não tem gaveta, mas essa aí vai junto. Essa aí vai junto. Porra. Verdade. Pode falar, Rocha, que eu sei que você tá com ânsia de falar. Não, tranquilo. Não, eu ia perguntar, que vocês estavam comentando sobre o blues. E você, Giovanni, se curte blues assim? O que, que você gosta, cara, de ouvir? De blues, assim, eu não tenho um nome específico, né, que eu gosto de ouvir. Acho que alguém também já deve ter feito esse tipo de coisa, mas... O que eu gosto de fazer de blues é, tipo, pegar assim, botar... entrar no YouTube mais ou menos assim, botar... sons de fundo, blues noir, alguma coisa assim, sabe? Whisky tipo, blues, que... tem muito dessa porra. Tipo, um negocinho assim pra ficar de fundo, sabe? Daí, com aquele ventiladorzinho rodando, assim, daquele... Sim. De fundo. Aí tem aquele, tipo, coisa pra dizer, como se fosse a atmosfera, assim, dos anos 40 lá no ar. É tipo um negócio assim, mais que eu curto. Que tem uma hora, assim, aquelas músicas que tem uma hora, assim, mais ou menos. É, exatamente, é bem esse o negócio. Aí deixa tocando, assim. Legal. Então, tem um do... vocês estão me ouvindo? Não sei se tem uma travada aí. Tamo ouvindo. Certinho. Ah, beleza. Só respondendo de novo ali, que eu lembrei agora, ao Leal ali. Tinha uns, acho que era, só que, se não me engano, eram mais antigos, assim. Mais antigão, assim, que era o Al Green, Billy Cobham. Acho que esses de rhythm and blues, assim, que Albert King... também, mas de blues. Cara, Albert King é foda. Uma vez um cara perguntou, qual dos três reis você prefere? Ah, cara, não dá, velho. Os três são foda, cara. Mas eu falo que o que eu mais ouço é o Freddie King. Dos que a galera menos ouve, o que eu mais ouço. O som dele, ele é muito puxado pro rock and roll, cara. Ele fazia o blues. Só que ele era muito rock and roll, cara. Puta, ele era muito foda. Não, com certeza, né? O jeito ali de... personalidade total. E vocês todos, o Leal, tô vendo que tem uma pontinha no rock, no blues aí também. Tem. Tenho, eu tenho. Eu sou assumido, eu não minto. Cara, eu ouço tudo, mas o foco é blues na minha vida, é isso. Certo. E o Henrique e o Giovanni, tem um... qual que é o gosto, e estilo? Fala lá, Giovanni, você primeiro. Puta, cara... lá vem. Lá vem, música russa. Pra mim é difícil falar um estilo, assim, que eu gosto. Tipo, eu gosto muito, assim, tipo, música que representa alguma coisa na época, vamos botar assim. Então, é, tipo, sei lá, tem uma música lá, sei lá, da Revolução Francesa, alguma coisa assim, eu falo, pô, que legal, vou ouvir, tipo, pra imaginar como que era o momento. Que tipo, massa, cara. Nossa, que diferente. Não, esse é um guerra que você, aquela que você cantava... Que você cantava aquela vez da Guerra de Secessão? Não, é porque, justamente, quando eu pego, assim, eu acho uma música daquelas mais antigas, assim, que os caras, eu não sei como é que eles fazem isso, que era da esqueci o nome daquele negocinho, antes do vinil, como que era o nome, cara? Ah, o gramofone? Que o cara tinha gramofone. Que rodar aquele bagulhinho, assim. Não era gramofone? É gramofone? Eu não lembro o nome agora, que daí o cara botava o disco, mas não era o vinil ainda. É, tinha fonógrafo, tem fonógrafo, que é o cilindro também. O fonógrafo foi um dos primeiros. Eu acho que era um negócio assim. Quando eu pego, assim, eu descubro assim, que tem aquele sonzinho assim de estática, sabe? É, o fonógrafo. Quando eu vejo naquele negócio, caraca, que negócio, tipo, algo que tem essa representação da época. Então, né, como falou, pô, um negócio lá do russo, lá dos anos 20. Ah, não, aquele lá dos anos 60, anos 40. Então, tipo, não tem um estilo muito bem definido. Eu vou mais nesse negócio de sentimento, assim, de atmosfera da música. Então, tipo, se for no Spotify, você pega, digamos, você abre o Spotify, você pesquisa lá essas não paradas. Não acha nada. Não acha nada. Eu nem tenho porque Spotify porque as músicas que eu escuto não tem lá. Não tem. Ah, tá. Onde é que você escuta? Não, eu fico andando nos confins aí do YouTube pra achar. Ah, legal. Boa. Vídeo com 150 visualizações. É isso. 150 visualizações postado há 8 anos. E não, 3 likes. O Léo falou ali, música russa, eu achei que era zoeira, mas pelo jeito é verdade. Não, assim. É verdade. Sim, tem música verdade. Russa. Olha, um que é o exemplo perfeito disso é. Cara, que eu não vou saber falar o nome em russo, né? Sim. Obviamente. Por motivos óbvios, né? Certo. Mas é tipo bem nesse estilo que a gente tá falando, é Dark is the Night. Ele tem no YouTube, ele tem aquele tipo como se fosse o toca-disco mesmo ali, com aquele barulhinho assim, cara. Nossa, tipo, eu fico maluco com aquele negócio. Ó, ó. Cara, isso é um aquela galera cantando. When John comes to marching home. Eu ouço essa, que você me fez ouvir essa música, seu viado. Esse é o meu estilo, é isso. Essa aqui é da Guerra Civil Americana, é muito bom, que tinha o tamborzinho. Que da hora. E você, Henrique? Olha, com certeza, Avril Lavigne, já sou declaradamente apaixonado por ela, gosto. Marcou minha infância, né, porque eu não gostava da Xuxa quando era criança, né. Batia a punheta, era pra Avril Lavigne mesmo. era pra ela, não, até hoje, né? Se não desmentiu, é porque fazia. Não, até hoje, com certeza, cara. Ela é um sonho de mulher, né, cara? Mas assim, mas eu vou falar que assim, das Miss Pop, a Ariana Grande também é muito bonita, tal. Eu também gosto bastante dela. Tem uns pontos com a pop legal. Mas assim, o Gabriel fez escutar essa música, o Giovanni me fez escutar MC Marechal Guerra. Lembra dessa música, Giovanni? Cara, o pior de tudo. Eu lembro, esses tempos atrás, eu tava vendo o celularzinho que eu tinha, aquele meu primeiro, assim, pequenininho e tal, esses dias atrás, eu abri ele, assim, despretensioso, né? E eu fui ouvir, foi a primeira música que apareceu lá, tipo, óbvio, hoje em dia é uma música que não tem mais nada a ver comigo, né? É completamente outro momento, mas, cara, era legal. O nome dessa é Guerra. Quanto for olho por olho, o mundo vai acabar cego. Nossa, aquela música marcou a minha. Caraca. Esse Marechal era legal, cara. Mas assim, eu tava escutando Toto, Rod Stewart. Agora tô mais nessa vibe de escutar os caras mais das antigas também, né? Fábio Júnior. Fábio Júnior é legal. Pô, Fábio Júnior é bacana, cara. Tem umas músicas legais. Tá, escuta, sou meio romântico. Essa aí é muito boa. E tem aquela, cara, clássica. Da Alma Gêmea é muito boa. Cara, não sei o que me deu. Eu nunca gostei dessa música, mas um dia eu fiquei escutando ela em looping, assim. Cara, meus pais, tipo, cara, o que é isso? O que você tá mesmo? Cara, o cara tava apaixonado. Não, É, essa só você também, cara. Nossa, quando eu escutei a primeira, eu falei, cara, mas que melodia, que negócio de diferente. Dois irmãos. É, diferente. Tinha novela com essa porra. Tinha, mais de uma até. A Só Você também, acho que ela foi uma música de uma novela também. Acho que uma novela dos anos 2000, assim. Mas, cara, porque eu falei, eu sou mais, assim, gostava da Avril Lavigne. Eu não sei o nome, mas é Blink. Eu falo Blink 182. Ah, eu também falo, também, eu sou igual. Blink 182 era legal. Backstreet Boys. Backstreet Boys era legal. Backstreet. Nossa, saudades, cara, né? É Ahá, legal. Nossa, muito bom também. Cara, eu gosto bastante dessas, mas assim, dos clássicos também, né? Do rock, AC/DC, Guns N' Roses. Certo. Mas assim, a gente brinca aqui a Avril Lavigne, até eu já cantei ao vivo aqui uma vez, a Avril Lavigne, no nosso baile do Dmito, uma vez a gente cantei a Avril Lavigne aqui, cara. Ô, louco, você é cantor também, Henrique? Não, não. Não, você vai ver no... Não, cantor é agora... forte, né, pô? Agora acho que o cara tinha que mandar a palhinha pra gente, hein? Standing on the bridge, awake in the dark, I have to be new by now. It's not about the rain. No pusses on the... Eu não sei se é não pusses on the... Eu não lembro, cara. Agora... Não pusses? Não, é. Não pusses. Não pusses. Sem... Eu também não sei, pera aí. É. Eu não sei, cara. Sem bucetas na areia, é isso? Não, é. Não, sem... É, sem... Eu não sei se ela fala alguma coisa do telefone, alguma coisa assim, a tradução da letra, cara. No pusses on the phone. É, não pusses on the phone. Behind. Frente ao fundo, meu inglês é péssimo, cara. Eu não falo, eu preciso praticar, eu preciso voltar ano que vem, cara. Preciso voltar ano que vem a fazer a escola de inglês, cara. Porque eu vou falar que eu dei uma encalhada no inglês bonita, cara. Não foi. Não pusses on the phone. Não pusses on the céu. Não, essa foi pra acabar, cara. Não pusses on the céu, é bom. You watch me, girlfriend, no way. Essa era legal também. Girlfriend. Pô, até eu conheço essa, cara. Ah, tem aquela Skater Boy, you are a Skater Boy, she's sexy. É, tinha aquela. É, era dos anos 2008, assim, que era legal, cara, ter. Era, isso é um negócio que a gente tenta a gente falar. Era, porque... entonação não era. É uma época que não volta, né, porque... Sim. Os anos 2000, acho que vamos botar ele até uns 2010, mais ou menos... Que era aquele negócio que a gente podia falar do rock de garagem, né? Que era, tipo, uma verdade. Banda que era, assim, tipo... Tinha esse negócio mais de guitarra, assim, mas era um negócio mais animadinho, um negócio mais, como é que eu posso dizer, mais, tipo... mais lúdico, digamos assim. Não era um negócio mais jovem. De mensagem, nem tão pesado. Hoje em dia a gente não vê mais com tanta frequência isso. Não, é porque... Cara, acho que talvez é muita coisa de tecnologia aí... acho que principal, na verdade, forma de tecnologia e formas de negócio de música. Então, tipo, acho que isso moldou muito, assim, os estilos, né? E, tipo, se você for pensar, por exemplo, vamos chutar aí, Led Zeppelin, assim, de Purple, ou até mesmo Guns N' Roses, assim, super bandas, assim, de rock, né? Que, porra, você vê que acho que não se repete, não volta, não poderia se repetir assim, acho que hoje em dia, tipo, não é que não poderia, não iria se repetir assim, devido ao ambiente, a estética do momento atual, assim, contexto, sabe? Histórico também, né? Exatamente. As coisas mudaram, né? Exatamente, tipo, a forma de consumir música é outra, assim, tipo, antigamente era aquela coisa, era a experiência, assim, de se reunir, presencial, etc. Você ter o disco de vinil. Não, hoje em dia, tipo, igual todo mundo fala, né? Você pega lá, pô, escutou 3 minutos ou menos, 3 minutos até, às vezes é demais, assim. Às vezes tá com pressa, você tá escutando correndo. Então, tipo, é uma parada meio assim, sabe? Tá ligado? Totalmente. Exatamente. E até ao meu ver, obviamente, não vou aqui ficar dando carteirada, né? Porque passou a época já. Certo. Mas. Até uma coisa que a gente tem que pensar, esses tempos atrás, tem acho que uns 2, 3 meses eu vi um negócio assim, que saiu as músicas mais ouvidas do Spotify, e a música mais comprida era tipo 2 minutos e 45, talvez mais tocadas, era um negócio assim. Porra. Aí você via outra, era tipo 2 minutos e ela, sei lá, 2 minutos e 20, um negócio desse, assim. Hoje em dia você nem imagina o cara tendo uma música de, sei lá, 10 minutos. Pois é, não, e o meu estilo de compor é muito, cara, é bizarramente, eu fiz uma música, tipo, se for, eu não tenho pretensão, obviamente, que eu faço mais, assim, porque eu gosto, né, de artista, assim, eu mais como produtor, eu gostaria, né, de ter uma carreira, mas, assim, eu fiz uma música uma vez pra faculdade até, Cara, de 16 minutos, velho. Agora, não, hoje, o cara, não. O cara que, sei lá, uma gravadora, um negócio, o cara nem considera fazer um... Não, cara, 2 minutos era só a introdução de uma música do Pink Floyd, né? Tipo, é. Só a introdução era 2 minutos. Não, mas eu adoro, cara. Se você for ver, são coisas geniais, assim, né? Tipo, porra. É umas coisas assim com uma introdução muito foda, assim. Eu gosto. Acho massa. Queen, né? Queen também era os mestres pra fazer música acima de 5 minutos. Exato, se você for ver no filme dele, até que ela fala, né? Que ele fala que acho que a introdução só tinha. Eu não sei, agora não vou lembrar quanto que Bohemian Rhapsody tem, mas. A introdução, o cara falou, acho que era uma coisa assim, que tinha 5 minutos, era uma eternidade. Daí ele fala, coitado se você acha que... Coitado da sua esposa se você acha que 5 minutos é uma eternidade. É uma eternidade. Muito bom, né? Adorei, e se a gente for ver, Bohemian Rhapsody, ela é tipo basicamente 3 músicas numa única faixa de áudio. Cara, né? É muito foda. Mas não é só 3 músicas jogadas, tem uma construção fodida. Elas são conectadas, né? Mas tipo, digo, basicamente você percebe, você consegue ver claramente as 3 etapas dela. Exatamente. Pô, você tem ópera com rock pesado e um início ali calminho. Porra, é que tem esse estilo, né? Acho que é Rapsódia, que em português seria Rapsódia, eu acho, né? Que daí daria o nome, né? Que é tipo... antigamente seria uma peça musical, né, de forma livre, assim, que tem melodias, processos de composição improvisadas, efeitos instrumentais. Então, tipo, era entre os gregos antigos, era muito tido como assim, um trecho de um poema, como é que era? É trecho de poema épico recitado, né, pelo Rapsódio. Mas era, tipo, uma coisa bem antiga, assim, sabe? Tinha até lá na Grécia Antiga. Então, tipo, eles utilizaram essa forma, assim, de... Acho que é uma forma, na verdade, de assim, de ter um... Isso que vocês falaram, né? De ter, tipo, por exemplo, parecer que é uma música, daí tem outra música dentro de uma música só, entendeu? Tipo, por exemplo, tá ligado aquela... Sei lá, vou chutar aqui, pegar a mais famosa. Que às vezes eu falo umas coisas que eu não tenho noção, que tipo, assim, que a galera pode ser que não conheça, mas eu acabo falando, assim, é tipo aquela piano sonata do Mozart, que é... Você sabe? Tipo, sonata era um estilo assim de. Que, por exemplo, tem tema A, tema B. Se não me engano, acho que é assim: tema A, tema B, que é a exposição, que se chama de exposição. Aí tem o desenvolvimento, que é tipo. Tema A, beleza, é tipo uma coisa, é uma coisa mais simples. Tema B é uma coisa simples também. Desenvolvimento é uma apiração. E daí tem a recapitulação. E daí. Repete temática, mas com algumas variações. Então, tipo, é também como se fossem várias músicas dentro de uma. Assim. Então, esse é o estilo da sonata, né? Então, tem uma coisa bem doida, assim. É que acho que é muito legal, às vezes, por isso que o pessoal deve pegar. Isso do rock pega a estética um pouco das músicas clássicas, né? Não, mas tu ouve também música clássica? Isso é legal. Puta, cara, nossa. Eu ouço também. Não, eu falo que eu curto pra caralho. Não, eu já falo de uma aqui, que ele tá até falando do Russo ali, quando eu lembrei, mas deixa eu só, eu tava rindo aqui, que eu não tava tentando me segurar, mas aqui ele era no ali, da Avril Lavigne, No Footsteps on the Ground. Eu não é no, quase, não é Russo, é um maníaco. Infelizmente. Cara, eu não sei cantar, velho, o inglês pra mim, pior ainda, cara, minha voz Uber não... Uber Pussies on the Ground. Não, Uber Pussies on the Cell, Ele viu a animação, ele viu o vídeo hoje da Uber, eu mandei pra ele assistir lá. Ah, ele viu o vídeo da Uber? Eu tava vendo. Tava assistindo antes de vir pra cá, eu mandei pra ele dar uma olhada no canal de animação. Adorei a estética ali. Eu tava falando pra ele, tem uma hora ali que tinha uma época agora, na pandemia, que eu tava assistindo umas gameplays do Max RMM, acho que... Eu nem sei mais falar o nome dele, mas tá ligado aquele Max que faz os gameplays de vídeo de terror, assim, gameplay de terror? Sim. Uhum. Aí eu assistia, cara, eles fazem às vezes uns jogos de terror retrô, a estética ali do carro andando, assim, né, a chuva parecia muito desses jogos, assim, sabe? Eu achei muito foda. Tem bastante. Cara, eu assim, eu faço essas animações, eu tenho que, tipo, pensar num roteiro. É porque, assim, como você tem sua paixão pela música, a minha paixão é audiovisual, né? Eu não fiz faculdade de visual, eu sou formado em administração pela FAI. Eu acho que a gente deve ter estudado com os mesmos professores. Sim, eu queria. Eu não. No começo, né, até te comentar, você deve ter tido aula com o Júlio, com o Jorge, com a Ângela, com, não sei se vocês estão na FAD, eu fui da FAD de São José, mas tinha vários professores que é a mesma, né? Uhum. É, cara, eu estudei com o Jorge Luiz Prado, com a Ângela, a professora Ângela, eu trouxe ela até aqui no podcast, você teve aula com ela também, professora Ângela Cordeiro, não sei que ano que você... Ah, você não conhece... Ah, não, peraí, Ângela de Marketing? Não. Ela era não de é. Direito. O Marketing eu tive com aquele, acho que é Alexandre e a Maurim, não. E a Maurim. Você falou que era a FAD de qual? Era a FAD São José, a FAD São José. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver. Você não estudou em nenhum momento em FAI Curitiba, né? Não, não. Ah, tá. Eu ia pesquisar você, a tua cara aqui pra ver no Instagram. Eu fiz pra ver se conhecia, porque tinha o Henrique. São José. Ah, tinha o Henrique. É, tinha o Henrique que eu conhecia, mas não... Acho que pelo jeito que você falou que não é, então não deve ser. Não, eu só fui da FAI São José. Tinha alguns alunos que faziam migração lá, daqui pra lá, porque, tipo, fechava grade e tal. Entendi. Mas eu me formei também em administração. Você se formou em administração, né? Terminou? Não, cara, não, eu vou ter, eu fiz 3 anos, acho, até esqueci de excluir aquela parada, que agora que eu tô lembrando que você falou do Instagram, né, que na época eu tinha botado a administração lá, que eu tava fazendo, esqueci de tirar, mas eu fiz 3, pra você ter uma ideia, todo mundo fica abismado quando eu falo isso, porque eu não continuo, cara, aqui assim, foi uma fase dark, assim, pra mim, sabe, ali na, esse período de administração na FAI, então, tipo, fiz 3 anos, eu não tava, tipo, realmente em condições emocionais, assim, psicológicas, eu não tava feliz nem um pouco, assim. Daí eu falei, ah, não, não dá mais. Tipo, porra, tinha uma DP lá que eu não tava conseguindo mandar pra frente. Estatística aí... com a Nayara? Não. Porra, total. Não era com a Nayara, mas era estatística. Era estatística, é difícil, cara. Nossa, cara, e tinha uma de contabilidade lá também, puta vida, nossa, cara. É que eu sou uma desgraça com matemática e fui meter justamente a administração. Mas as matérias que eu gostava era tipo o oposto da galera. Assim, eles, não, eles queriam justamente essas coisas de contabilidade, às vezes, até coisa mais específica, assim, de matemática financeira, né? Ou até planejamento, não sei, de mercado, sei lá. E daí eu gostava, tipo, de economia, de direito, tinha direito básico lá. Uhum. Umas coisas mais políticas, assim, sabe? Eu gostava, assim, mas assim, de matemática, zero. Nunca. Ah, eu acho assim, foi uma faculdade boa, apesar que nem eu falei, não, eu quando terminei lá em 2015, eu queria ser jornalista. Sim. Isso é o mais perto que eu cheguei de ser jornalista, entrevistando pessoas, né? Porque assim, isso é uma parada que eu gosto muito de fazer, tipo, muito, muito mesmo, assim. Sim. E esse projeto, ele, tipo assim, como eu sempre tô sempre pesquisando, quando eu comecei esse podcast, eu comecei a pesquisar tendências. Então, pô, vi lá do Jovem Nerd de animação, falei, cara, eu me apaixonei por animação, quero aprender também. Falei, vou fazer do meu jeito, vou aprimorando aos poucos, né? Aí agora, a gente lançou o The GIFs. Agora, até dando spoiler, eu quero lançar, tipo, não sei se você sabe, tem aplicativos que você pode criar trends, assim, tipo, tem aplicativo que você cria uma trend lá, tipo, aí você pode desenvolver, tipo, qual podcast você escuta, por exemplo, aí coloca lá o Ludo de Mito. Tipo assim, você usa o template pronto, só coloca o teu vídeo. Aí, tipo assim, é uma interação a mais que, por exemplo, o ouvinte nosso, ele tem, né? Uma proximidade maior que o ouvinte tem. E, cara, é legal, tipo, os GIFs foram legais, as animações, pô, aquela animação ali da Uber deu tá ali em 700 visualizações já, tipo, tá batendo ali. Pô, legal, foram 700 pessoas que viram toda aquela animação, né? Porque essas historinhas aqui, do Jimito, a história da Uber, lá o cozinho quando é necessário... Pô, no final isso é um puta branding, porque gera um conteúdo ali, gera uma animação ali. Falei, cara, pô, quem que são esses meninos aí? Que animação, que história não. É essa? Pô, vou escutar o podcast deles. Pô, quem que são esses bonequinhos animados aí, cara? Que negócio é esse? Pô, vou escutar o Jimito. Pô, que trend é essa do TikTok aí que tá pré-disponibilizado? Jimito, quem que são esses caras? Vou dar uma escutar. Então, tipo, tudo no fim ele acaba agregando, que é o conteúdo principal, né? Porque os cortes, né? Porque assim, eu não faço cortes porque a gente não tem um estúdio, né? Então, pra mim, tipo, fazer corte e tal. Ainda tô, claro, futuramente, se Deus quiser, a gente um dia monta um estúdio, né? Só que, cara, é legal. Essa questão de ter o áudio mesmo, o áudio ele é top. Eu gosto do áudio, fazer o polimento, dar os efeitos ali no editor, é legal, cara, é uma parada. Então, cara, isso que eu ia te perguntar, velho, porque a produção musical, né, é porque às vezes as pessoas também confundem muito, por exemplo, é que lá na PUC tinha produção musical e licenciatura em música, né, e daí licenciatura mais da aula, né, e produção musical, que é o curso novo de 2020, né, que foi quando eu entrei, é justamente essa questão de gravação, de composição, de edição de áudio, muito forte edição de áudio, é um dos principais motivos, na verdade, que a galera entra, apesar de não ser só isso, né, que tem a parte de dia também, mas assim, tipo, eu te perguntar, Porque eu tenho duas perguntas. Não, acho que eu tenho essa pergunta e depois uma de animação pra te perguntar, não posso esquecer. Uh-huh. É, tipo, você que edita ou é o Giovanni Gabriel e o Leal que editam o áudio? Como é que é a parada? O áudio sou eu. Ah, o áudio é você? É assim. Então, o áudio e a animação sou eu. Eu que estou por trás ali da. A parte artística sou eu, o editor aqui é eu. Certo, certo. E é porque editar coisa musical, eu sei que é, obviamente, né, que é onde é outro processo. É, que é onde eu me aventuro, né? Aventura não, onde eu faço, trabalho, as coisas, é um processo. Mas eu sei que podcast provavelmente é outro, porque assim, teve uma época que eu tava procurando trabalho também, e era uma das coisas que mais aparecia, era edição de audiolivro de edição de podcast, né? Então, ou até coisa audiovisual mesmo, assim, mas de áudio, que seria puramente, seria isso. E daí, tipo, você tem um processo, assim, diferenciado, assim, como é que você edita, assim, tipo... Tá, porque... vamos lá. O Gimito, ele não tem uma vinheta, então... Uhum. Tem uma abertura. O Gimito, ele tem uma música, que cada episódio é um tema, tipo, por exemplo, esse episódio de música, você já falando que você gosta de rock, eu já pensei em abrir com uma música de rock, vídeo. O Anchor não tem assim, um negócio que é, tipo, vai te burlar se você usar uma música de rock, não tem problema. Tipo, o YouTube, que ele vai te burlar se você usar uma música. Então, eu começo assim. Mas não são todos os podcasts que eu edito dessa forma. O Gimito, ele tem um áudio, aí ele começa com uma música normal, depois ele dá um fade, né? Um efeito fade, que é aquele vai diminuindo, de acordo com o que vocês estão falando. Ele dá um fade bem... E você vai vendo que a música vai diminuindo. Daqui a pouco ela simplesmente some. Daqui a pouco começa uma outra música ali, bem disfarçadinha de fundo. Começa. Tem outros podcasts da casa, por exemplo, Cafezinho de Artista, que é um podcast que eu edito, que elas queriam ter uma vinheta própria. Então, todo episódio começa com a vinheta. Então começa com a vinheta, aí tem a primeira etapa é o polimento do áudio, então tem a etapa do polimento que é feito, depois tem a etapa da sonorização. O áudio é assim que eu faço, né, aí tem nessa da sonorização eu já faço os cortes, né, então tipo assim, tá um espaço aqui muito grande de tempo que eu falei com você, eu corto todo aquele espaço pra tipo assim, a conversa fluir de uma forma mais didática, dinâmica, tipo, não tem aquele negócio assim, tipo, 2 segundos depois, certo. Eu falo, não... O Giovanni, por exemplo, eu já percebo, com todo respeito, não que isso seja um problema, mas, por exemplo, o Giovanni, ele fala mais pausado, eu já percebi isso. Na hora de editar, é engraçado, por exemplo, eu e o Gabriel, a gente fala muito alto. Então, tipo assim, a trilha do negócio fica, tipo, muito assim, bem alto. O Giovanni, como ele é, tipo assim, mais tranquilo pra falar, tipo, ele fala, aí ele dá uma pausa, aí fala, dá uma pausa. Na hora de editar, tipo, eu pego todos aqueles espaços e vou cortando. Pra, tipo assim, senão o cara vai escutar, o cara vai olhar e falar, caralho, parou o áudio? Aí o cara vai ver, daqui a pouco continua falando. Não, tipo, eu deixo cortado pra ter. Então, assim, é interessante isso, né, a questão da edição de áudio. E, assim, das animações, aí eu tenho que, tipo, pensar. Falei, cara, por exemplo... Se puder, né, não sei como é que tá o tempo. Mas de questões específicas, assim, porque eu fico curioso, assim, por exemplo, equalização, não sei se tipo, tem compressão, cara, alguma coisa assim. Eu deixo a sensitividade de menos 20, deixa eu só abrir aqui o programa. Eu tenho dois processos, eu tiro totalmente a sensibilidade do vídeo. Ah, não sei, eu acho melhor, eu deixo menos 20 a sensibility. Uh-huh. E eu deixo um outro negócio lá, acho que tá no zero, eu deixo acho que no 14, cara. Que aí eu acho que fica, tipo, legal. Foi tentativa e erro, assim, sabe? Ah, tá, entendi. Tem um Camtasia que faz isso de uma forma bem simples. Tipo, quem não manja de música, é só seguir uma receita de bolo, fica legal o áudio. Tem o Adobe Audition, que é muito bom. O Adobe Audition é legal. É o que tem você usa? Qual que você usa? O Adobe Audition, com certeza. Tem o Reaper. Reaper é bom também. Reaper é gratuito. Tem o Audacity, que é gratuito também. Mas, cara, todos eles, assim, eles cumprem seu papel. Tipo, você não precisa usar o Adobe pra... Nossa, fazer... Tu faz uma parada top no Audacity, tranquilo. É, claro, é só saber usar bem os recursos, né? Uhum. E, assim, eu tiro... Deixa eu só abrir aqui. Eu tiro a sensibilidade, deixo em menos 20 a sensibilidade. Eu já te falo qual que é o outro que eu utilizo. Tá. Aí, eu peço pra renderizar. Tipo, eu renderizo, aí eu vejo assim, ah, não, tá bom. Eu vou testando. Porque, assim, você tá com um negócio, com um microfone legal. Tem convidado aqui que já chegou aqui, sei lá, tá... Chega aqui, tá... coisa clipada. Cara, uma das coisas, assim, umas entrevistas legais. A gente trouxe uma coach de relacionamento uma vez. Pô, menina super legal, tudo. Cara, mas o áudio dela ficou horrível. Não sei se os meninos acharam aquele dia o áudio da menina lá. Cara, pô, o guria ia falar, parecia que tá falando no fundo de garrafa. Aí eu fiquei sem jeito de falar pra ela que o áudio dela tava ruim. Falei, cara, pode ser que eu esteja escutando mal, né? Falei assim comigo, eu não vou falar, né? Uhum. Mas, pô, na hora de editar ali, cara, tipo, o áudio dela tem umas partes ali que ficou meio chamuscado. Teve o Gabriel, acho que esse, o Gabriel participou comigo da menina do cassino lá. Lembra, Gabriel? Da coach? Não, dessa outra. Pô, a menina chegou aqui, cara, a menina meteu um cachorro, cara. O cachorro não parava de latir, cara. Aí é foda. Não dá pra de cortar, né? Não, tipo... Assim. É, a guria ficava com o cachorro. E a guria ficava falando. Cara, na hora que eu fui tirar, eu falei pra ela, ó, vai ficar com o áudio do cachorro atrás. É, não vai ter como. Vai. Aí eu falei pra ela, falei, ó, né, essa mulher é mal e tal, mas assim, ó, ela falou assim, aqui em casa é complicado. Eu falei, não, tranquilo, né? É, que eu comentei pra ela. É, ela mexe com ela mexia com marketing digital, ela tinha um negócio de cassino, cara, que ela mexia cassino virtual. Aí ela pegou e, cara, deixou o cachorro latir, cara. Aí uma hora eu falei assim pra ela, ó, tipo, na hora que você foi, tenta ver. Aí, tipo assim, mas o cachorro literalmente não parava. Então, tipo assim, tem convidados e convidados. Você vem com equipamento e tal, legal. Mas não é sempre. Tem convidado aqui que a gente não tem microfone, às vezes o cara nunca gravou nada na vida, né? Uhum. E aí ele acaba que. É a Monte, ó. A Monte eu deixei em 14. E eu tive menos 20, isso. É, eu faço esses dois processos aqui, né? Aí eu renderizo e depois faço totalmente a sonorização dele. Certo. Né? Receita que eu faço. Mas legal, é porque você falou do equipamento, é porque eu tô ligado que é foda negócio de edição, assim. Então, tipo, porque às vezes as pessoas acham que, tipo, é mágica, né? Então, tipo, por exemplo, taca na tua mão, assim, por exemplo, esse do cachorro que você falou. Nossa, é uma tortura. Mesmo que você bote lá um removedor de ruído, ele degrada o áudio. É tipo, eu gosto de comparar sempre muito com câmera, né? Por exemplo, você tira o áudio, mesma coisa. Digamos que você gravou com ruído, cara, vai ser uma desgraça pra tirar. O melhor é, tipo, você já gravar bom, né? Então, tipo, é igual câmera, que eu falei, digamos que você tira a foto e ela sai borrada. Tipo, porra, pra tirar o borrado, beleza, você consegue, mas vai ficar meio zoado, assim, tipo, se for aquele borradão, assim, sabe? Então, tipo, tem essas coisas, assim. Interessante que você falou aí dos processos. Beleza? É, não, tem vários processos, mas assim, agora o último que eu estreiei foi o post da Connect, que é, né, da nossa amiga Alana, que o bebê dela ganha R$2.000, que o Giovanni lembra disso, daquele episódio também. Pô, o bebê da menina ganha mais que nós, cara, mas tudo bem. Aí ela trouxe que o bebê ganha, ela montou um podcast da agência, post da Connect, que é o nome da agência dela. Aí tava editando, tipo, dela, tipo, eu não coloco meme, nossa, eu coloco meme, tipo, um momento engraçado aqui, o Gabriel falou, ó, brincar, bota um meme junto ali pra dar um cortezinho legal, pra dar aquela quebra no gelo. Certo. É, então, cara, são coisas e coisas, né, tipo, você vai editando, você vai vendo. Agora, o dia das animações, tipo, tem que sentar um dia e, tipo, assim, ficar, eu, às vezes fico pensando a semana inteira, fico, cara, o que que eu posso fazer no Gimito Animação? Ah, pô, legal, tô com a ideia na cabeça. Então, vou pegar aquele momento, vou cortar aquele momento ali, posso botar uma voz fake aqui, posso fazer não sei o quê, eu fico pensando, às vezes eu fico quebrando a cabeça, assim, tipo, de noite pensando, mas eu faço esse tipo de coisa. Mas é que nem você, se gosta de música, eu sou por vídeo, cara. Sim, certo, Mas essa questão da animação é, tipo, é mais assim, igual você falou, tipo, por exemplo, existe um vídeo, você bota a animação por cima, ou é, tipo, uma animação, você, não sei se você já fez isso, é porque eu tô estudando mesmo, tipo, animação, assim, sabe aquelas animação meio, é que tem, tipo, sei lá, é animação, eu esqueci o nome, não é, aquelas japonesas, como é que é o nome? É, tipo de Naruto, assim, sabe? Anime. O da Uber, por exemplo, eu gravei a minha voz por, tipo, no começo eu simulei que eu estava... tendo meu encontro com a Uber no começo. Aí depois, logo em seguida, veio uma transição e já veio o Gabriel falando. Não, você quer? Já coloquei ali dois momentos ali que eu lembro que ele falou da Uber que foram muito engraçados, né? Foi no dia que ele contou pra Miss e foi, acho que, um outro momento ali que foi engraçado. Aí, tipo, encerra o vídeo com a Vanessa falando: ah, meu querido Roche, você, essa história te persegue, alguma coisa assim ela fala. Aí, tipo, acaba. Aí vem lá, link do episódio completo na descrição. Então eu recorto. Tem um fake you que você, tipo assim, teve um episódio lá que eu coloquei Gimito no Multiverso, aí eu coloquei, tipo, mãe, se a gente entrevistasse o Alborguete, por exemplo, aí eu coloquei lá a voz do Alborguete, só que é uma voz fake, né? É um aplicativo que faz a voz fake. Cara, eles fazem isso direto. Aí eu vou montando em cima disso, né? Mas legal, cara, eu curto pra caralho. Assim, o que eu falei, o que eu aprendi, cara, nesse tempo e 2 anos de Gimito, foi... porque assim, eu não sabia fazer, quando eu tinha canal no YouTube, eu não investia tanto nessas outras coisas. Agora, cara, eu tô curtindo, assim, porque a animação é foda, cara, é legal. É uma parada que você pode criar o que você quiser na tua cabeça. Você só precisa saber ali manusear bem, você cria uma história, que você puder botar no papel, você pode reproduzir ali e ver, né? Isso é legal, cara. É bem bacana. Fico pensando no Avatar, cara. Tipo, né? E aí, vocês vão ver os filmes, meninos? Você, Gabriel, Giovanni? Provavelmente pra... segunda-feira, né? Tá no planejamento, né? Tá no planejamento. Mas, cara, eu fico pensando num Avatar da vida. Como é que os caras fizeram? Porque, tipo assim, se eu faço troço, tipo assim, que é, eu diria, bem meia boca, já é difícil que tirar um cara que vai fazer um troço daquele lá, cara. Eu fico pensando. É realmente, assim, um bagulho surreal, cara. Você olha, assim, a quantidade de frames que os caras têm que... que os caras precisam processar é gigantesco, é assim, coisa é. Tipo, a gente vê assim, pô, os caras falam, o filme ficou, sei lá, 5 anos em produção. É um negócio que, assim, você vai ver, sei lá, os últimos 4 meses da produção foi só pra juntar os frames no, numa sequência só. É verdade. Extremamente, assim. Não, e tem o jogo também do... que não tão graficamente, obviamente, mas deve ser, não sei, eu só vi o trailer. Vocês já viram aquele, o que saiu, acho que saiu um teaser do Avatar também? Não sei se acho que é o 2, o jogo do... do Avatar pra... Vi. Acho que Engine, será que é Real Engine 5, não sei. Mas é... pô, também parece que vai ser animal, assim, tipo, o cenário, assim, a forma, a ambientação, as possibilidades, assim. É assim, é uma parada legal, cara. Eu vejo, assim, que é uma parada que a gente curte e é uma parada que lá na frente vai ajudar a gente, assim, a ter o que a gente precisa, isso que a gente precisa, né? Porque o que a gente precisa é divulgar. É, por exemplo, a gente trabalha com a Collab. Você, por exemplo, posta stories lá, ou gravei um podcast lá com o Gimito, muito legal. Então, o nosso público vai escutar você, né, que já tá ali criado, e o seu público vai vir, quem que são esses caras aí? Eu gosto do Gabriel, vou dar uma olhada lá. É. Então, a collab, ela funcionou, sendo que o episódio que mais visualizado foi o especial dos streamers, que veio vários streamers, todos eles funcionaram a gente, que a gente tem amizade com esse pessoal até hoje, que foi uma coisa, assim, muito improvisada, que o cara me ajudou. Ah, vou levar minha galera gamer. O cara trouxe, meu Deus, lembra aquele dia? Gente, acho que vocês deram. Cara, veio uma galera aqui, tipo assim... era um pessoalzinho. Nossa, era um pessoalzinho, assim, tipo, veio uma galera aqui. Que, cara, eu achei que eu ia perder o controle aquele dia, porque todo mundo... falei, cara, se todo mundo falar ao mesmo tempo, fudeu, né? Mas, cara, o pessoal foi bem organizado, assim. Ah... foi com roteiro, assim, falei, agora fala você. Foi 2 horas quase, foi acho que o segundo mais comprido, só perdeu pra aquele de arqueologia que a gente gravou uma vez, que o cara não parava de falar, tipo, ficou quase 3 horas falando. Mas, cara, a gente teve que foi mestrando, assim, foi dando certo, só que deu 2 horas lá e cacetada, cara. Foi caraca, tempo, cara. 2 horas, velho. 2 horas, cara. Que doideira. Acho que esse podcast foi um dos mais, assim, icônicos também, cara. E... uma coisa que eu ia te comentar, né, cara? Você comentou ali do YouTube. Você pensa em ter uma carreira de influencer? Cara, sinceramente, eu... assim, isso foi uma coisa muito do passado, sabe? Aham. É que, assim, quando eu tinha essa pira do rock, tinha esse negócio lá de rock... nossa, você não tem ideia como era forte em mim essa parada de rockstar. É aquele sonho de criança, assim, sabe? Aham. Então, tipo, eu imaginava, nossa, eu fazia 1000 planos, assim. Eu tenho até anotado no meu caderninho lá, uns rabiscos, assim, 1000 planos, eu pensando como é que ia ser tal performance, tal show, meu quarto álbum, meu quinto, meu primeiro. Mas, assim, tipo, hoje, atualmente, eu tenho esse foco muito mais em produzir artistas e enfim, ter uma, ou até, nem que seja ser o produtor, assim, de composição de trilha sonora, ou pra filme, pra jogo, do que ser, efetivamente, um artista de palco, assim, sabe? Uhum. Obviamente, eu gosto de... às vezes até eu vou em alguns festivais, assim, tocar, apresentar minhas composições, né? Mas, assim, não é algo que eu gostaria de viver ou assim, de me dedicar a isso, assim, sabe? Uma carreira artística influencer, assim, sabe? Essa questão. Cara, legal. O Giovanni gosta do Hans Zimmer, né, Giovanni? Gostar é pouco, né? Gostar é pouco. O cara bateu a cabeça no piano e o Giovanni aplaude. Eu falo, cara, com todas as letras. Eu não sou... não é que eu gosto do Hans Zimmer. Eu sou fanboy do Hans Zimmer. Ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. É aquela piadinha que eu sempre faço. Se ele desmaiar, bater a cabeça no piano, lá eu vou bater palma. Falar, nossa, esse cara é um gênio. É isso, Hans Zimmer, pra mim. Não, tem até um canal do YouTube que chama Mix with the Masters, que é tipo como se fosse... como se fosse, não. É tipo, eles pegam os fodões, assim, de... não, desculpa, não é Mix with the Master. É aquele Masterclass, é Mix with the Master de produção musical. é aquele masterclass, sabe, que tem o que tem aulas de qualquer curso, tipo, culinária com o fodão lá da culinária. Aí, por exemplo, tem um masterclass que é com o Hans Zimmer. Uhum. Que daí, tipo, porra, é, acho que até eu consegui uma vez pegar algumas videoaulas dele. E daí, tipo, porra, tipo, você tem o cara, tipo, falando, assim, as coisas que ele faz, a método, tipo, é pago, né? Então, tipo, é um conteúdo bom, assim, sabe? Então, tipo, as coisas que eles ensinam no processo dele, assim, tipo... Metodologia, nossa, que ele usa, eu... É, exatamente. Eu já vi essas então, paradas. Então, é, e ele explicando, assim, tipo, o feeling, que, tipo, não é uma coisa, tipo, ah, aquele professor chatão, assim, ah... Não, tipo, ele falando, assim, emocionado, assim, sabe? É muito massa, assim. Tem um de diretor fala... com o Steven Spielberg, é por isso que eu sei. É muito foda. Tem dele, também tem alguns comediantes, tem um negócio, aula com comediante, lá tem de tudo, assim. E você falou ali do... É, cara, acho que o negócio do... É, o filme do Batman, o trilha que ele fez, Interestelar, eu só escutei um pouco, porque assim, porque não me lixe aqui, porque, tipo, eu nunca assisti Interestelar, eu quero muito porque fala muito bem do filme, mas eu sei, eu escutei um pouco da trilha sonora, que isso eu não poderia evitar, né, de escutar, mas não escutei inteira pra também poder assistir junto com o filme ali. Então, tipo, porra, é sensacional mesmo. Hans Zimmer, até a minha namorada, a Gabs, né, que só foi um pessoal que não conhece, mas ela, nossa, é um dos acho que é o compositor favorito dela, assim, sabe? Então, que ela tem essa vibe de compor trilha sonora, etc. Então, é uma das inspirações grandes, assim, de trilha sonora dela. É o Hans Zimmer, que realmente o cara é sensacional. Eu já sou assim com o John Williams. É demais. Também. O John Williams também. Nossa. E aquilo que é um dos... Voltando àquele assunto do começo, esse é o meu segundo gênero favorito. É música tema, cara. É um negócio assim que eu sou maluco também, tema de filme, tema de jogo. Todo esse negócio que cria atmosfera em volta do que tá sendo ouvido. Não, total. Vocês já jogaram Skyrim? Acho que sim. Já. Já, um pouquinho. Nossa. Aqueles gritos no começo, nossa. Não, os caras naquela hora, acho que é... Eu não sei a língua lá que eles falam, né? Mas sei que eles falam do Vaquinho no começo, mas naquela parte lá... Essa parte é muito massa. Parece tipo um hino, assim, sabe? Os caras cantando com vigor, assim, muito foda, cara. Eu também, eu tenho uma pira. Eu falei do John Williams. Diga. Eu tenho uma história aqui do John Williams que eu acho foda. Eu falei do John Williams e do Steven Spielberg. Steven Spielberg fez o Lista de Schindler. Não sei se é... O pessoal já assistiu, não sei quem assistiu aqui, né? Daí o John Williams, como sempre, né? Colaboração, ele fez a trilha John sonora. John Williams trabalha com frequência com o Steven Spielberg também. 50 anos já juntos, trabalhando. Cara, pouco deve ser tempo. Meio amigo também. Que doido. Imagine. Daí teve uma sessão fechada mostrando um pedaço do filme, um pouco antes, né? Algumas imagens, algumas cenas, pro John Williams poder se basear e criar a trilha sonora. Uhum. O Steven Spielberg conta que o John Williams saiu da sala chorando e falou, ó, se você sabe que tem outras pessoas que são mais capazes do que eu de fazer essa trilha, são mais certas do que eu. Deu o Spielberg fala, sim, existem essas pessoas, mas todos já estão mortos. Que daí ele era o único que poderia fazer a trilha pro filme. Caralho, que massa essa vida. Nossa. É por isso que eu gosto do John Williams, não tem jeito, cara, o cara é foda. Sim, não, aquela frase de impacto, hein, que fica... É filme, aparece em filme isso aí, puta vida. E convenhamos, né, cara, quem assiste o Lista de Schindler, a música tema, tá muito tocante o negócio. Nossa, cara, coisa realmente de música tema, tem coisa assim que, deve ser assim, e acho que pra você ser, tipo, se destacar mesmo, você tem que ser muito foda, porque, por exemplo, deixa eu ver aí, chutar, sei lá, botar a maioria dos filmes, você, tipo... Não vai saber, na verdade, quem que é o... Mesmo que você goste, tipo... Você tipo, aquela trilha ali, seja muito foda, assim... Você não vai saber, às vezes, que... quem que é o compositor ali. É, exato. Só o se realmente... O cara, pra mim, desses grandes é o Hans Zimmer. O cara, assim, então, que você pega ele, pra ouvir. O Hans Zimmer, ele tem a pegada ainda, né? Mas a grande porque maioria... Porque não tem mais um John Williams, um Danny Elfman... Não tem mais esses caras. Não, só se você, tipo, for realmente da música e quiser procurar, assim, sabe? Tipo, ah, gostei desse som, vou procurar. Mas, assim, se você é de outra área, assim, tipo, é leigo, assim, a pessoa, então, tipo, você só vai escutar e passa, entendeu? Tipo, isso que é. Mas é. Os caras são foda, de qualquer forma. É porque o John Williams, ele não faz somente... É que o John Williams é bom pra fazer o tema, isso é inegável, que todos os temas é bom. Mas a trilha sonora também, se você presta atenção, toda ela é casadinha. É que não, eu, o John Williams, pra mim, é o maior criador de temas. Mas de trilha sonora, eu ainda coloco o Sergio Leone. Sergio Leone, é que o Sergio Leone é quem fazia os filmes. Ô, caralho, esqueci o nome. Ennio Morricone. Sérgio Leone é que fazia parceria com o Ennio Morricone. Pra mim, tudo que esse filho da puta fez é foda, cara. Eu vou falar que tem um cara também que pra mim ele se destacou muito ultimamente, e eu vejo a galera falando pouco dele. E aí dando uma moral pra galera aqui da América do Sul, pelo menos nisso dá pra falar dos argentinos, né? Opa! Nisso eu acho que dá pra gente mencionar quem fez as trilhas sonoras dos dois The Last of Us. Deixa eu ver como é que fala o nome dele, eu não sei como é que pronuncia. Com certeza vou pronunciar errado. Fala aí. Mas é Gustavo Santaolalla. Não, Santaolalla. Gustavo Santaolalla. Cara, ele fez as trilhas sonoras do The Last of Us Part 1 e 2. Que é pouco. Pô, pra foda, mim, né? O cara é fantástico, assim, o serviço que ele fez, a criação daquele negócio, tipo, meio apocalíptico, meio melancólico, mas uma pegada assim, como se fosse uma natureza, um negócio fundo, aberto. O cara é demais também. Não, esse cara tem que ter muito. Ser muito, assim, ligado emocionalmente, assim, com música, realmente, porque é muito foda, assim, fazer algo grandioso, né? E ter conhecimento, obviamente, né? E que nem você falou, eu não sei se era o Giovanni ou o Leal que falou, mas gostava de música clássica, mas é muito ligado também, tipo, os dois têm muito pé, assim, um no outro, né? Obviamente que tem estilos de tema, sei lá, tipo, às vezes, o jogo do Mario, que não tem nada a ver com música clássica, às vezes, mas, tipo... A maior parte, assim, quando é algum Skyrim ou até algo mais épico, assim, sei lá, não sei qual que... Uncharted. Pela minha parte, que eu sou uma beat de Uncharted. Então, o Greg Edmonds, que fez as trilhas de Uncharted. Foda pra caralho. Nossa, muito foda, cara. Então, esse tipo de coisa é muito ligado a esse tempo, né? Então, tem essa estética orquestral, assim. Eu sou vampiro também, né? Eu adoro fazer coisa orquestral, assim. Que eu perguntei pra você se você gostava de música clássica, só que eu olhei aquele quadro ali atrás e eu falei, que pergunta burra, né? Porque só tem um cara que foi pequeno, assim, assim ali. Não, cara, esse aqui, são os meus três aqui, deixa eu, capaz de vocês não me escutarem aqui, mas tem os meus três, minhas três bases aqui, né? Tipo, que tem representando aqui, né? O Beethoven ali da música clássica, aí o Jimi Hendrix aqui, que não dá pra ver, acho que por conta da luz, né? Acho que não vai dar. Ele com a guitarra clássica branca dele. Exatamente, Stratocaster. E aqui, poxa, ali, cara, não dá pra ver nada, ali não. Mas é o Michael Jackson, cara, eu era muito ídolo dele, assim, então, tipo, pop, rock e música clássica, assim, muito, muito, os meus três ali, assim, a base ali, que eu acho que são muito, pessoas muito fodas, assim, da música, assim. Que são muito inspiração, assim, pra mim, sabe? Então, porra, música clássica, eu tava até numa conversa ali com a Gabs, assim, eu tava, falei ali do que a gente gosta muito de Tchaikovsky, né? Aquela... Dos canhões. Oi, desculpa? Ah, dos canhões. Tem essa, mas é que eu... Cara, uma que eu... É uma palavra, assim, que eu gosto muito de usar, uma definição que eu já tive vários orgasmos musicais com essa... Com essa música, que é aquele do Lago dos Cisnes, sabe? Que tem no filme até Black Swan lá, Cisne Negro. Que é, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma playlist, eu peguei... Foi foda montar essa playlist aqui, mas eu peguei uma playlist dele, do Tchaikovsky, que era dessa Lago dos Cisnes, cadê essa maldição? Aqui, Swan Lake. Que daí eu fui pegando, assim, vários... Porque são pedaços, né? São, tipo... São partes, assim, daí você tem que pegar um pedaço ali de 6 minutos, outro de 2, aí você vai juntando, acho que no total deu uns 20 minutos aqui, quase. Nossa, cara, é sensacional. Se vocês não escutaram, se já escutaram, é muito boa, assim, essa tipo, cara, nossa, é um negócio assim, que começa suavezinho e depois emociona. De tanto que eu escutei, acho que eu cheguei a enjoar, assim, mas, cara, tinha uma época assim que eu escutava direto, assim. O próprio Beethoven, o estilo musical dele era isso, né, cara? Momentos assim que tava tudo calminho. Tudo calminho, um violininho. É, exato. Vinha só os tambor. Tá, e os caras com os metal de fundo. Tá. É. Falava, nossa. Puta que pariu. Você tá tranquilo. De, tá, tá, tá, tá, nossa, que é a minha. Tá. Assim, que é a mais clássica, todo mundo vê. Tá, tá, tá, tá. Só que eu peguei, cara, eu vou ouvir essa música. Um dia eu falei, eu vou pegar. E por que será que ela é foda? Porra, não entendi, né? Eu peguei, sentei no sofá, botei o fone e fiquei quieto. Pô, ela é assim, ó. É. Você tá normal. Daí desce lá na puta que pariu, sobe de novo, mantém, vai um pouquinho pra cima e pra baixo. É muito foda. Cara, acho que é isso que você falou, é muito, muito interessante, até muito importante, porque é uma das coisas que até, assim, é básico, mas assim, muitos produtores, às vezes que a galera ignora, assim, que ficam focados, no vou usar tal equipamento pra deixar a música melhor, ou tal microfone, mas tipo, obviamente é importante, mas essa questão da dinâmica, né, que você falou de silêncios e impactos e quedas. Descidas depois, e subidas. É, exatamente, variações. É, tipo, uma das coisas, assim, que a música faz, assim, a diferença, assim, sabe? Na hora, acho que do ouvinte ter esse interesse por ela, assim, né? Então, a pessoa que vai editar, enfim, fazer essa estética de dinâmica, assim, não deixar a música só constante, né? Linear, tão linear, é muito interessante. Então, eu acho que realmente é uma das coisas que deixa a música foda, assim, que nem você falou, né? Nossa, é muito boa música clássica, enfim. Eu vi o caso do Jimi Hendrix. Eu não sei porque eu sempre lembro do Jimi Hendrix, um negócio que eu não sei tocar nada. Mas eu vendo, às vezes vídeos de violão. Sim. Eu vi o cara falando que o Jimi Hendrix, quando... eu falei, é um filho da puta. Ele era canhoto. Certo. Sempre foi canhoto. Aceita. Só que quando você se toca com a guitarra no canhoto, você troca a posição das cordas. Das mais finas para as mais grossas. Ele não, esse viado só pegou e virou a guitarra e começou a tocar. Cara, eu falei, mas que filha da puta, cara. É totalmente diferente se você faz isso, cara. Sim, não, cara, é que assim, eu pode, tipo, tem, digamos, alguns cargos que botam para pessoas da música, tipo Elvis, o rei. Assim, eu tenho umas coisas que eu discordo, assim, não vou falar, até porque senão ia ser uma puta de uma discussão, que é muito polêmico também. Mas eu tenho o quadro dele por esses motivos, assim, que, tipo, era uma genialidade, assim, não era simplesmente performance ou, sei lá, uma voz. Era, tipo, realmente uma coisa muito... Eu tenho até um livro dele, que eu não sei se tá por aqui agora, que é, tipo, as histórias por trás de cada canção. Não é só isso, além disso que você falou, né, também, que, tipo, eram fatores, assim, de coordenação, né, obviamente, e, tipo, porra, tocar guitarra com de costas e tocar com a língua, um monte de coisa, assim, tipo, tanto movimentos performáticos quanto, assim, de ideia pra letra, assim, umas sacadas muito geniais, assim, e tipo, por exemplo, o bend que ele fazia, que é aquela, quando a pessoa sobe, né, com a aquela corda, puxadinha, né, violão, exato, tipo, se representava o grito, então, tipo, é uma coisa muito, assim, tipo, umas assimilações, assim, sabe, muito geniais, assim, então, tipo, tem umas coisas muito, muito interessantes, assim, que eu acho bem da hora. Eu gosto, nada contra o Hendrix, eu acho ele foda, mas pra mim, o melhor guitarrista que eu já ouvi vai ser uma influência que esse cara teve foi o Stevie Ray Vaughan. Ele foi muito influente por causa do Jimi Hendrix, ele fala. O Stevie Ray Vaughan, a Voodoo com Child certeza. Que ele toca é nada contra do Hendrix, mas cara, eu ouço do Stevie Ray Vaughan, eu falo, caralho, cara, é aquele negócio. Cada um tem a sua, mas o Hendrix, infelizmente, faleceu antes de ter aquele equipamento que o Stevie Ray Vaughan teve acesso. Que eu tenho certeza que o Hendrix faria melhor que o Stevie Ray Vaughan. Mas, infelizmente, não teve essa evolução de pedais e de acústica que o Stevie Ray Vaughan tinha. E o que o SRV teve, cara. Que pra mim é o meu melhor guitarrista de todos os tempos, eu amo. Cara, eu ouvi meu Spotify, tá lá, assim, só 10 mil minutos desse também, cara. Que falei, você falou. Bom, pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta pro Cadenas, Gabriel, Giovanni? Vai mandar tua frase? Eu? Porra, mas hoje eu falei pra caralho. Falou, hoje, cara. Hoje o cara não tá tranquilo. Hoje o cara não tá tranquilo. Ó, ele mesmo tem uma pergunta pra ele. Ó, fala lá. Não, era só uma correção, na verdade, é bem rápida, que eu falei ali, né, do Rapsódio, né, só pra não ficar, né, que às vezes falo música que eu sou, falo uma coisa errada, é brabo aqui. Não, mas era que eu tinha falado que era como se fosse o Rapsódio, né, várias canções, né, mas o Rapsódio, na verdade, é uma obra, ela que possui ela tem um único movimento, só que ele tem vários episódios, tipo, dentro desse movimento, assim, acontecendo de forma livre, né. Então, tem só essa correção que eu queria fazer. Pode seguir aí. Literalmente o Bohemian Rhapsody mesmo. É exatamente isso aí. Exatamente. Giovanni, só pra você gozar. Ou seja, só pelo aquele comecinho, eu já quero. Já sabe, né? Só pela notinha inicial ali. É aquela cabeça no piano. Tá. Já sabe qual é. Ah, cara, depois os caras começaram a... Que, cara, é dica, assim, Interestelar é um filme bom pra quem gosta de ficção científica, é um filme bom pra quem gosta de filme de como é que eu posso dizer, de roteiro, é um filme bom pra quem gosta de efeito especial, assim, o final ali é questionável, mas... cara, tá spoiler aí. Sem spoiler. Mas tem um detalhezinho lá numa música que depois você descobre, cara. É um negócio que explode cabeça, assim. Mostra o quão talentoso Hans Zimmer é, cara. Eu boto assim, o cara na primeira prateleira aí digamos, do segmento dele. Beleza, então, Gabriel. Acho que podemos fazer um momento capcioso agora. Cara, eu tô esperado. Eu tô curioso. Só pro Giovanni ficar feliz, ó. Ele vai ficar aqui do ladinho, ó. Ai, ah, ó. Ó, que senhor Zimmer. Acompanhando, pô. Vai acompanhar aqui o seu Hans Zimmer. Quantos anos tem Hans Zimmer antes? Só deixa eu. Seu Ranzinho. 65 anos, caralho. Ah, pô, tá menino ainda, pô. Tá menino. Tá ótimo. É a idade física do jogo. Tem mais uns 20 anos ainda de filme pra fazer. É, tem mais muito piano pra ele tocar aí, cara. Tem muito piano pra tocar ainda. Ainda bem que não é o Giovanni que faz essa porra. Lembra que eu fiz essa merda com Corona, seu filho da puta. Cada um Corona. Talento, né? Por que é que você fez? A vinheta do Momento Capcioso, tem um podcast que eu tava com Corona, não sabia. E fiz essa voz. Eu tava igual o Giovanni, essa voz de pato rouco depois do boquete. Tava... puro fudido. Fácil. Vai lá. Momento Capcioso! Beleza. Caralho, essa é a vinheta do Momento Capcioso, né? Todo episódio o Gabriel faz, né, cara? Ô, nós temos que cobrar o... Eu tenho que fazer todo episódio, porque é um filho da puta. A voz rasgada já. Não, mas teve a última vez lá o Jubinho até não fez, né, cara? Deixou você na mão, falou que ia fazer lá. Cara, ele tava bêbado, ele não ia fazer. Mas ele não ia fazer. Ele tava bêbado. Realmente, né, cara, nós tivemos um especial de Natal e o Gabriel falou assim, faz a vinheta hoje você, Jubinho, e o cara, eu não sei fazer, não sei o quê. Meu, não sei fazer, cara, não vou. Mas vamos lá, eu já tinha combinado algumas coisas com a Gabi antes de começar o podcast, foi ela que me ajudou, né, a organizar esse podcast, para o Giovanni refrescar a memória do Giovanni, o Gabriel, o Léo não conhece, a Gabi foi aquela menina que a gente trouxe do teclado, lembra? Primeira convidada mulher que a gente trouxe. Lembro. Então, ela tocava o teclado, ela é a namorada do Gabriel Cadenas, né? E ela me ajudou a organizar esse podcast, né, e me ajudou, eu mandei até a thumb do podcast pra ela, falei, que você acha que ele vai gostar? Não, vai gostar, tal. Aí eu falei pra ele qual que seria o momento capcioso. Os meninos aqui já sabem, né, porque todo convidado de música, eles já estão fartos de saber. Mas a gente pede sempre pro convidado de música, que é sempre, se possível, claro, né, e se puder cantar uma música ao vivo pra nós aí. Ô, louco, nossa. Se você legal. Puder, né, se não for, claro, eu pedi, ó. Olha o negócio aí, ó. Não, na verdade, mas... eu queria falar que eu não sou músico, foi tudo. Era uma. Na verdade, eu sou Gogo Boy. Hoje eu sou Gogo Boy. Trabalho. Vocês me pegaram aqui no flagra. Não, mas com certeza, cara, achei que ia ser um negócio assim, tipo. Uma pergunta que ia me constranger, assim, não, mas beleza. Eu até pedi pra ela entrar aqui no final, aqui, mas acho que ela não acho que ela não vai entrar. Até pedi, não, entra lá, né, agora dá uma força, né, pra ele e tal, né, pra cantar uma música ao vivo, né. Mas, uhum. cara, é, assim, se você puder, é claro, se não for incômodo pra você, né? Não, que isso, música ao vivo. A gente gostaria que a gente aí, o corte do podcast vai ser você cantando aí, fazendo os solos de guitarra. Não, enfim, só que você puder fazer. Oh, não, não, ah, caraca. Solos não prometo solos. Vomitando? É. Caraca, que eu vou tocar? Tá, nossa senhora. Não, veja lá, o que você puder. Também pode ser só um refrãozinho, só uma capela. Toda a liberdade. Pode ser Avril Lavigne também, se quiser. Barões da Pisadinha. Nossa senhora, muito bom, cara. Eu gosto de Barões da Pisadinha. Cara, é que assim, eu sou bem. É que tem tantas possibilidades na minha cabeça que. O que vocês achariam legal, assim, tipo, tocar? Gabriel, vou deixar você. O Léo, que teve uma. Você faz a cagada, você se responsabiliza por suas merdas. Eu não sinto nada. Tá, tipo, teria mais a ver com a parada, assim, porque, assim, pode ser uma coisa mais... Cara... Pode ser autoral, pode ser um cover, pode ser algo mais igual, tipo, várias apeladinhas, tipo, tirando sarro, assim, entendeu? Mas eu acho que aquele vídeo lá, cara, me impactou, cara. Eu acho que uma versão dessas, você acha que consegue fazer? Sem estar com a orquestra, aí você consegue fazer ela? Com certeza, consigo. Ah, então é essa mesmo que eu quero, porque os meninos... O Giovanni chegou a ver o vídeo, Giovanni, que eu te mandei lá, dele? Sim. Ah, o vídeo foi incrível, sensacional. Então, pro Gabriel, o Leal comentou que não chegou a ver o vídeo, né? Uh-huh. Mas faz aí a versão ao vivo, que eu acho que ele vai curtir o som, cara. Beleza, vou pegar aqui desde o começo, que uma parte, como é que eu faço? Você que manda. Se quiser fazer só refrão, você que sabe. Você que manda. Se quer fazer a música inteira, pode fazer, cara. Claro, eu vou me mutar aqui só pra não falar no meio da... Que a última vez que a gente tem uma vez que eu cantei uma cantora ao vivo, eu falei no meio da música, né? O Giovanni lembra desse fatídico dia. A menina parou. Você tá falando, Henrique? Eu falei, legal. Eu falei, desculpa, foi sem querer. Mas então, cara, você que manda. Se você sentir à vontade de cantar a música inteira, maravilha. Se não, tranquilo, beleza. Também. Não, beleza. Eu faço com o maior prazer. Inteira aí. Se não for incomodar, claro. Claro que não, tranquilo. Beleza, eu vou pegar só o violão ali. Tranquilo. Tem um específico e... Mas vamos ver se vai sair o som bonitinho aqui que eu vou fazer. Vamos lá. Entre mil histórias contadas, de fábulas a conto de fadas, há uma em especial sobre um mago imortal e um rei chamado... Lutava com os passaram e se casaram, um reinado de terror, e o rei cego de amor, disfarçado com sua magia, o mago cura e uma guerra contra sua terra, mais uma era sem fim. Escudos amassados, aventuras e batalhas em sua sela e seu cavalo. Nas ruas o caos instaurou e a luta pelo trono começou. Mas o velho rei não aguentou o feitiço que pra sempre o transformou. O rei virou mago, o mago virou rei, e a vingança virou lei. Há putres por toda parte, o velho se arrasta, a sangue em seu estandarte, de algo se afasta. Pensei que fosse verdadeiro e sincero, e aqui se encerra minha voz. Vida minha era. É isso aí, rapaziada. Zerrinhos aí, mas foi. Oh, legal, bravo. Muito bom, muito bom. Obrigado, cara. Obrigado. Legal, legal. Ah, caralho. Cara, vai ganhar o pinguinzinho do parabéns. Tem o pinguinzinho do parabéns? Olha lá, olha lá. Caraca, que massa os pinguinzinhos. Renazinha, Renazinha. Renazinha da alegria. É. Opa, aí tá bem. Oh, esse massa, vale muito. Cara. Massa, valeu. Legal, legal, cara. Muito show de bola. Cara, queria até agradecer aí. Também, claro, agradecer também a Gabi, que ajudou a gente a organizar. Ela já trouxe alguns convidados, ela trouxe a Anjúlia, que é a amiga dela, uma vez também. Hoje trouxe você, né? Teve o Lontrax também, que ela ajudou também a fazer a ponte ali, que foi bem legal, cara. E muito obrigado, cara. Sucesso pra você. Tomara a Deus que seus planos se realizem, né? E, poxa, muito cara, obrigado. Pô, cara, foi sensacional mesmo. Vou deixar o link na descrição do canal no YouTube do Gabriel Cadenas, tá aqui, né? Vou deixar na descrição. Lembrando que o nosso próximo convidado... a princípio, meninos, se a Argentina perder amanhã, vamos gravar ou não? Cara, acho que dá, né? Dá pra fazer. Se amanhã o Ivo, se a Argentina perder, o seu Ivo está convocado pra vir aqui, né? Pra gente lixar ele, né? Vai ter que lixar ao vivo. Linchamento ao vivo. Linchamento ao vivo de argentino, né, cara? Então, amanhã tem que tem que acontecer isso aí, cara. Mas assim, vamos conversando que amanhã eu vou viajar, né? Mas amanhã acho que acredito que até 8h30 acho que dá tranquilo pra mim gravar amanhã. Vou avisando vocês no grupo, vou dar um toque pro Ivo também. Mas o nosso próximo convidado, né? Amanhã tem, como se diz, mais um episódio da Copa do Mundo, né? Aí no dia 21, A gente vai também entrevistar um outro músico. Um músico que esse convidado é muito esperado aqui, que é um músico cego, acredite que quiser, né? Ele toca violão também. Ele é Manuel, o nome dele. Ele mandou até um CD dele pra mim, cara. Pô, o cara achou de bola. Uma pessoa muito bacana. E também vamos estar aqui com a Cláudia, que trabalha com Libras, né? Também para falar um pouco pra gente. Mas o podcast dele, acredito que ele vai falar bastante da história de vida dele, contar, né, como ele começou, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, né? Ter músico ainda, né, com deficiência visual e tudo mais, né? E vou deixar no link da descrição do Gabriel Cadenas, vou deixar o link na descrição do Instagram, do... do Instagram, né? Isso aí, do Instagram, do YouTube, do Instagram do Gimito também, TikTok, nosso canal de GIFs, que tá com GIFs novos lá, pessoal, vocês podem baixar lá os nossos GIFs também, nosso canal de animação. E é isso, cara. Agradecer você, cara. Foi sensacional o bate-papo, né? Poxa, muito obrigado. Pô, foi sensacional. Gostamos bastante de conversar com você, cara. E, cara, pô, você é um músico incrível, cara. Parabéns aí pelo seu talento. Valeu, tomara cara, a Deus que... Junto. Cara, eu quero ver você prosperando aí, cara. Beleza, meu cara? Beleza. Com certeza. Eu vou compartilhando conforme vai acontecendo as conquistas aí. Espero que a gente... Nossa, o Alex tá falando aqui. Espero que dê mais oportunidades a gente se encontrar e fazer outras coisas aí também, e fazer outros. Pô, gostei de verdade, assim, foi bem leve, assim, sabe? Obrigado por chamar aí, Giovanni também, Gabriel, Leal aí, Henrique, todo mundo. Eu gostei muito de conversar com vocês, foi bem de boa. E obrigado de verdade pelo convite, fiquei muito feliz por a oportunidade também de tocar minha música aqui, então foi sensacional. Não, com certeza, a gente abre oportunidades, principalmente pra música, a gente abriu várias oportunidades aqui já, cara, e, pô, show de bola. Com certeza a gente vai chamar você mais vezes, cara. Você parece uma pessoa, assim, que ganhou a simpatia, e principalmente do Leal ali, que gostou bastante do... Sim, tem bastante similaridades nos gostos musicais, né, cara? Parabéns, aí. Muito obrigado, cara. Tamo junto, de verdade. Aí, ó, o Gabriel fez belezinha aí, ó. Beleza. É isso aí. Mas é isso, gente. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima. Até amanhã, então. Até amanhã. Amanhã tem França, especial da França campeã. Até amanhã esperamos que com a derrota da Argentina, né? Pra derrota, se não tinha a Argentina ganhar, aí não tem condição, né? Aí tá complicado. Aí é outro episódio de tristeza. Não, acho que não tem episódio, pô. Aí não tem graça. Não tem episódio cancelado. Não vai ter episódio. Mas amanhã, se a Argentina perder, o Ivo está convocado a estar aqui pra ter o lixamento ao vivo do argentino, né? Isso aí tem que fazer, tem que acontecer amanhã. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.